ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com esse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 28, e versos 19 e 20, nós estamos dando mais uma abertura nessa programação, cumprimentando a todos os amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esse momento especial, a nossa igreja está se preparando para que nesse final de semana possamos estar juntos, recebendo em nosso templo os amigos, os irmãos que têm as suas amizades. Nós queremos que você convide alguém, um grande momento onde estaremos ministrando a palavra, os cânticos, toda a programação do nosso culto é para que o Espírito de Deus possa abençoar a tua família, a você que é um ouvinte da programação e que se tornou um amigo. Venha estar conosco em nosso templo, Silveira Martins 506, aonde estaremos ministrando a palavra nesse final de semana. Logo mais hoje à tarde, às 14 horas, nós teremos ali o culto da melhor idade. Todas as pessoas são bem-vindas a essa reunião da tarde. Irmão Maldita, irmã Tiana estão ali, junto com mais alguns irmãos, realizando esse belo trabalho para todas as pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Amanhã, sexta-feira, o grande culto da vitória. Nós aguardamos você e a sua família para estar conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus irmãos, meus amados irmãos, nós estamos falando a palavra de Deus nestas manhãs e sempre procurando trazer uma reflexão sobre Jesus como um verdadeiro amigo. E hoje nós estamos aqui trazendo nesta oportunidade uma palavra como se Ele estivesse falando realmente ao teu coração. Ele poderia dizer para mim e para você: você é muito importante para mim. Jesus está dizendo para você: você corre, você almoça, você trabalha, você canta, você chora, você ama, você sorri, mas nunca me chama. Será que isso está acontecendo contigo, amigo? Você se entristece, mas depois se acalma, porém nunca me agradece. Você caminha, sobe, desce e nunca se preocupa em saber se eu estou contigo. Você tem tudo e não me dá nada. Você sente amor, você sente ódio, sente tudo, menos a minha presença, e eu estou perto de você. Você tem sentidos perfeitos, mas nunca usa para procurar por mim. Você estuda e não me entende, ganha e não me ajuda, canta e não me alegra. Você é tão inteligente e nunca sabe de mim. Você reclama dos meus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isso. Mas se você está alegre, não me deixa participar da tua felicidade. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que eu lhe peço com humildade. Se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a sua ira. Mas se você é importante, pisa nos menos favorecidos. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha é triste por sua causa. Você abaixa os olhos quando um superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando eu falo do meu amor para você. Você enfrenta muitos obstáculos na vida. Você é forte. Mas que pena, embora não admita, sei que você tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende no meio dos seus amigos. Você corre no seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você não sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha ao tirar sua máscara diante de mim. Eu estou presente nessa mensagem que você está escutando. Eu sou alguém que todos os dias bate à sua porta e pergunta: tem lugar para mim na sua casa, na sua vida, no seu coração? E eu encerro, amado ouvinte, as palavras que Jesus proferiu a uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo. Eu tenho visto atentamente tua aflição e tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Glória a Deus. Eu tenho visto atentamente tua aflição. Receba a palavra de Deus. E tenho ouvido teu clamor. Sim, meu povo, eu sou o teu Deus, estou cuidando de você para todo sempre. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo. Vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Aleluia. Por isso vou livrar-te da mão do inimigo. Eu vou fazer você subir a uma terra onde mana leite e mel. Você vai morar. Eu quero nesse momento orar com você. Soberano e eterno Pai que está nos céus, eu te louvo por esse momento em que posso, Senhor, levantar a minha voz em oração em favor desses milhares de amigos, de irmãos que foram confrontados com essa reflexão e que muitos momentos realmente, Senhor, nós nos descuidamos de que tudo que o Senhor tem feito por nós não temos sido gratos, não percebemos a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua paz. Eu louvo a Ti pela noite que passou. Eu agradeço a Ti pelo ar que respiro. Eu louvo a Ti, Senhor, pelo pão da nossa mesa. Eu Te agradeço, Senhor, nesse momento, porque temos milhares de pessoas que, como eu, estão sendo gratas a Ti por todos os benefícios alcançados. E eu sei que Tu és o Deus que tem prazer nas nossas alegrias e não quer o nosso sofrer. Responde-nos, ó Deus, pelos méritos do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.